Começa agora com Leandro Amador. Os melhores ritmos vindos de toda a África. África Nova. Olá, muito boa tarde. Eu sou o Leandro Amador e estou aqui na Antena Web, no Canal 2, para levar até si durante esta hora mais uma hora de muita música africana. E para hoje, preparei aqui uma seleção de grandes talentos e grandes ritmos em Kizomba. Então, para começar este magnífico desfile, este magnífico momento africano, com muito ritmo Kizomba, vamos começar com Jorge Neto, Já Aqui Dá, e depois vamos ficar com Star, Seven Star, com a música Prisioneiro. Eu espero que você seja mesmo um prisioneiro deste programa durante esta hora e que realmente goste e usufrua dos bons ritmos provindos de África. Então é um prazer contar consigo todas as semanas entre as 15 horas e 30 minutos até às 16 horas e 30 minutos. Já sabem, fiquem aí, fiquem sintonizados na rádio Antena Web. Então agora juntos vamos ao Kizomba! Esquenha talento, mas que ele minta tolera, se ele abo converso, que ele tem que jogar. Somoco, olá. Tempo, tá buscando alegria, yeah. É aquele que vem pra mim. Essa mambo tem um orgulho. Puta papia te eu converso. Deixa o mundo andar eu. Amori, já me deu direto. Uau! Jacadá, Jacadá. Já está no Twitter. De que está à espera para nos seguir? twitter.com/radioantenaweb. Uau! Convidados, destaques e muito mais. Quer conferir no Twitter da sua rádio? Não se esqueça, twitter.com/radioantenaweb. Antena Web, sintoniza-te. Libera um pouco para me entregar meu coração. assim continuamos aqui juntos no programa África Nova. Já sabem, o programa hoje vai ser todo repleto de bom ritmo kizomba. Aquele ritmo que certamente você gosta e você adora que eu tente levar até si muito e mais vezes. Então vamos agora recordar os Irmãos Verdade com a música Oiara. E depois vamos ficar com a voz da Márcia e onde ela nos vai interpretar a música Vida. E é assim que nós vamos desfilando durante esta hora de muita música africana. E se quiser mandar um e-mail para mim, dizer um olá, uma crítica, porque é nas críticas que a gente tem que mudar, poderá fazê-lo para amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. Será um prazer receber um e-mail da sua parte, quem sabe dizer aonde é que nos escuta e se gosta ou se não gosta do programa África Nova. Então vamos à música. Acho música nova. Então agora vamos ficar com a Denise Narina, daqueles que são mais atentos ao Kizomba. Também sabem que este é um grande sucesso no mundo do Kizomba. E depois vamos ficar com o Felipe Monteiro juntamente com o Tosse Medo. E depois iremos então para um pequeno intervalo para os reclames da Rádio Antena Web no Canal 2. E voltaremos depois com muito e muito mais música para você. Por isso já sabe, não saia daí porque está no sítio certo e na companhia ideal. Na companhia da Rádio Antena Web. Oh,

Olá, muito boa tarde de novo. Estou cá eu, Leandro Amador, que vai fazer-lhe companhia durante mais, sensivelmente, 25 minutos. Então, para trás ficou a música de Cabo Verde, da Tatiana, e vamos continuando a desfilar aqui com muita música kizomba para seguir para... Agora, para os próximos minutos, vamos ficar com uma sequência de três músicas. Vamos ficar com Gil Semedo, Desespero. Depois, vamos ficar com a Lili Évora, Não Fica Com Ela. Depois, em seguida, para terminar este bloco musical, vamos ficar com o Jimmy, Meiga, Fofinha e Meiga. E é assim que nós vamos percorrendo o nosso programa África Nova. E já sabe, está ligado no canal 2 da Rádio Antena Web. E poderá ficar com este endereço para juntar os seus favoritos: www.canal2.radioantenaweb.info. Isto, claro, tudo junto e sem acentos. E o 2 em número. Então repito: www.canal2.info. .radioantenaweb.info. Poderá pegar neste endereço e mandar para os seus amigos. E já agora, também poderá pegar no endereço de amador.leandro@gmail.com e dar a sua opinião sincera sobre este programa, sobre este espaço de música africana. Então, sem mais conversas, vamos ao Gil Semedo, à Lili Évora e ao Jimmy. estavas a fazer papel de parvo. Ela não te dá valor, nem o amor que tu mereces. Abre o olho, eu posso te dar tudo, tudo o que ela não te dá. À espera para nos seguir? twitter.com/radioantenaweb. Uau! Convidados, destaques e muito mais para conferir no Twitter da sua rádio. Não se esqueça, twitter.com/radioantenaweb. Antena Web, sintoniza-te. Thank you. Eu sei que você está aí. Exatamente, eu sei que você está aí e sei que você está sintonizado na rádio Antena Web, claro. E então, eu também sei que você merece agora uma surpresa. E então a música que segue do Elvio, eu sei, é inteiramente toda para você mesmo que está aí, que segue semana após semana este programa. Então, a música é mesmo dedicada a você, caro ouvinte, a você que fica sempre atento a mais uma atualização do programa África Nova. Então vamos ficar com o Elvio, eu sei. Pode acontecer, eu sei. Nosso amor não vai morrer. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Não sei o que você disse a Deus. Que você me deu, vou pedir aos céus. Você aqui comigo, vou jogar no mar flores pra te encontrar. Sei lá. You say goodbye and I say hello. Yeah, you say goodbye. E chegamos ao término de mais um programa África Nova. Foi um prazer estar aqui e levar até si muito ritmo para esta tarde de sábado. Então, vamos às despedidas. Da minha parte, fica um forte abraço para todos. Um abraço extensivo para que todos possam estar unidos 2 a 8 dias aqui no seu canal 2 da Rádio Antena Web. Da minha parte, e em nome de Leandro Amador, farei tudo para que possa estar aqui neste cantinho da web de novo para levar até si muito e mais música provinda de África. Então vamos terminar com o DJ Dias e o Paulo Flores, a música Bota Bota. Então, já sabe, Bota Bota, energia aí para mais uma semana de trabalho, mais um pouco de fim de semana, ou quem sabe até mesmo férias. Esteja onde estiver, o que importa é que esteja energeticamente, fisicamente, bem disposto e bem consigo mesmo. Então até lá, um forte abraço e um bem-aja a todos. Pare de sentir.